Samacaio, Samacaio, deu à costa. Samacaio, Samacaio, deu à costa. Ai, deu à costa nos baixos da Urzelina. Ai, deu à costa nos baixos da Urzelina. Toda a gente se salvou. Toda a gente se salvou. Ai, se salvou, só morreu uma menina. Ai, se salvou, só morreu uma menina. Samacaio, Samacaio, deu à costa. Samacaio, Samacaio, deu à costa. Ai, deu à costa lá na ponta dos mosteiros. Ai, deu à costa lá na ponta dos mosteiros. Toda a gente se salvou. Toda a gente se salvou. Ai, se salvou, só morreu dois passageiros. Ai, se salvou, só morreu dois passageiros. Samacaio, Samacaio, deu à costa. Samacaio, Samacaio, deu à costa. Ai, deu à costa nas pedras da Pajazinha. Ai, deu à costa nas pedras da Pajazinha. Toda a gente se salvou. Toda a gente se salvou. Ai, se salvou, só morreu uma galinha. Ai, se salvou, só morreu uma galinha. Samacaio, Samacaio, deu à costa. Samacaio, Samacaio, deu à costa. Ai, deu à costa nos baixos do Maranhão. Ai, deu à costa nos baixos do Maranhão. Toda a gente se salvou. Toda a gente se salvou. Ai, se salvou, só o São Macaio não. Ai, se salvou, só o São Macaio não.